Eu louvo a Deus pela sua vida, quero que você continue nos ouvindo, mas volte para a igreja ou vá para uma igreja, em nome de Jesus, faça isso e sua vida será ainda mais abençoada. Permaneça conosco neste programa, entenda o que eu estou dizendo. Não estou dizendo para você não nos ouvir, mas eu estou dizendo sim, congregue numa igreja evangélica. Fique na paz e até o próximo bloco em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar no primeiro versículo do Salmo 73, onde diz: com efeito, Deus é bom. Amados, eu não precisaria aqui defender Deus ou falar que Ele é maravilhoso, soberano, isso de fato Ele é, porque Deus, Ele é absoluto. Eu pensando, deixando de pensar, você tendo sua opinião ou não, Deus é bom e ponto. Agora, algumas pessoas se questionam falando: por que que acontecem algumas tragédias? Por que que acontece isso? Por que que Deus permitiu aquilo? Fato é que Deus, Ele é soberano. Agora, o que o homem planta, isso ele colhe. No livro de Jeremias, capítulo 18, no verso 6, diz assim: então veio a mim a palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para arrancar, para derrubar, para destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, e se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que lhe houvera dito que lhe faria. Ora, pois, agora fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu forjo mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Porque eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amados, a verdade é que nós hoje estamos desrespeitando a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando diz: disciplina teu filho, não retenhas dele a vara, para que ele não venha te aborrecer, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho não se desviará deles. Hoje em dia não se pode mais ler a Bíblia nas escolas, não se podem mais fazer orações nas escolas. É como lá nos Estados Unidos, criou-se leis em que tirou a religião da sala de aula, e aí as crianças vão crescendo sem o quê? Sem o conhecimento de Deus. Esses dias eu estava numa repartição e tinha uma mãe com dois filhinhos, um de 5 anos e um de 3. E o garotinho de 3 correndo e o outro correndo atrás e gritando, brincando, que é natural da criança. E a mãe chegava para o filho de 5 anos falando assim: filho, por favor, fica quieto, não corre atrás do seu irmão, deixa o seu irmão correr sozinho, porque ele está atrapalhando, ele está correndo e gritando. E o menininho correndo atrás do irmãozinho, e a mãe: filho, por favor, por tudo que é mais sagrado, filho, por favor, não faça isso. Amados, misericórdia. A mãe simplesmente transferiu para o filho de 5 anos... Olha, você faz o que você quiser. Se você, por favor, quiser me obedecer, aí a sua mãe vai ficar feliz, aí eu não vou ser envergonhada na frente de pessoas que eu não conheço. Por quê, amados? Porque a palavra de Deus, ela está sendo negligenciada ela está sendo desprezada, porque a palavra de Deus, ela é muito clara. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Qual a primeira coisa que um pai ensina para uma criança? Honra o teu pai e a tua mãe. Você tem que falar, senhor, senhora, pai, licença. Você tem que ensinar a criança que você é autoridade sobre ela, que você tem ali domínio sobre as situações. Por quê? Porque ela ainda não sabe decidir corretamente, ela ainda não tem a capacidade de tomar decisões sensatas, corretas. Agora, a palavra de Deus não está sendo estudada, não está sendo ensinada, e aí os conceitos, os princípios estão indo por água abaixo. E aí o que, que acontece? O homem começa a colher o fruto das suas ações. Muitas coisas que o homem se reclama por quê? Porque a palavra de Deus diz, Lamentações 3,39, de que se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. O homem peca, o homem faz o mal, depois ele colhe as consequências e aí ele pensa, ah, a culpa é de Deus, Deus não gosta de mim, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O homem, ele é responsável por aquilo que ele faz. Jesus, ele deixa escrito aqui no livro de Apocalipse, já bem no finalzinho, Apocalipse 22, quando ele diz, eis que eu venho sem demora, e comigo a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aí eu posso afirmar para você, se você plantar bênção, você vai colher bênção. Se você plantar maldição, você vai colher maldição. De Deus não se zombra, o que está lá em Gálatas. O que o homem semear, isso ele vai colher. Por quê? Porque plantou é a ordem natural, uma lei natural. Agora, ande com Deus, porque Deus é bom. E bem nenhum sonega aos que andam retamente. Que Deus te abençoe. Até o programa de amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu amado. Você sabe receber o não? Como você reage diante de um não? A uma necessidade, a um desejo, a um querer muito e você recebe não? O apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, rogava a Deus por 3 vezes para que o Senhor tirasse um espinho na sua carne. E Deus respondeu ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. A bruxa da Branca de Neve, ela se tornou uma bruxa quando soube que a Branca de Neve era mais bela do que ela. Nós precisamos aprender a ouvir não. Nós precisamos entender o não de Deus, porque o não de Deus produz em nós maturidade. Vale nos levar a uma reflexão mais profunda do que é a vida. O não do Senhor nos direciona e nos redireciona. Nós estamos numa linha, numa conduta, num comportamento, numa postura, e agora a gente começa a refletir e começa a verificar se de fato aquilo que estamos fazendo é do agrado de Deus. Entenda, Deus fala por meio das circunstâncias. Então, quando nós recebemos um não de Deus, ele vai nos redirecionar de como devemos agir e proceder. Meus amados, o não de Deus, ele nos trata. Ele vai forjar o nosso coração. Ele vai literalmente nos conduzir a um lugar mais profundo na presença dele. O não de Deus, então, produz maturidade, nos leva à reflexão, nos direciona ou redireciona, nos trata, e em quinto lugar, nos ensina o que é o contentamento. Que coisa poderosa! É este não que te ensina, meus amados, que você pode e deve ser feliz, não por aquilo que você recebe, mas por aquilo que você é em Cristo. Contentamento significa maturidade, discernimento, que Deus possa se revelar poderosamente na sua vida, que Deus possa ensinar a você a fazer a vontade dEle. Então, meus queridos, que a presença do Todo-Poderoso se manifeste, que você possa viver uma dimensão especial, porque o não de Deus produz perseverança. Tudo que é importante necessita, meus amados, de insistência, reflexão, continuação. Tudo que é importante você vai precisar persistir. Então, quando você recebe um não, Deus está te ensinando a continuar e permanecer. O não de Deus, em sétimo lugar, gera paciência, um combate contra a ansiedade. Que coisa tremenda. As pessoas vivem tão ansiosas porque querem tudo para ontem, para ontem, para ontem. E quando nós recebemos o não de Deus, nós estamos aprendendo a esperar no Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Que palavra maravilhosa. Então, meus amados, entenda a dimensão de perseverar, de esperar pacientemente pelo Senhor. Mas o não de Deus, em oitavo lugar, dilacera o nosso orgulho e nos impulsiona à humildade. Imagina se todos nossos pleitos e desejos fossem atendidos, como nós ficaríamos orgulhosos e soberbos, altivos, autossuficientes. Então o não de Deus quebra esta dimensão do orgulho, quebra essa dimensão de a gente se achar muito bom, a gente se torna agora mais humilde, mais recatado. E a palavra do Senhor diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É um paradoxo. O apóstolo Paulo diz que quando estou fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Em nono lugar, o não de Deus purifica nosso coração interesseiro. Um dia eu estava em casa, meu filho, um filho de 5 anos de idade, falou: ah, papai, eu quero te dar esse chocolate. Eu: ah, muito obrigado, filho. Você gostou do seu chocolate? Ele falou: não, papai. Ah, meu querido, seria muito mais gostoso se ele tivesse dito: sim, papai, mas eu quero compartilhar com você. Quantos cristãos são interesseiros? Interesseiros em relação a Deus. Só pedem, pedem, pedem, mas não estão dispostos a servir, não estão dispostos a se entregar. Que não seja assim na sua vida. Em décimo lugar, o não de Deus aperfeiçoou o poder de Deus em nossa fraqueza. Eu já falei sobre isso. Décimo primeiro lugar, o não de Deus inculca em nossa mente que Deus é Deus e Ele não precisa ficar nos agradando. É, meu querido, Deus não precisa, Ele tem prazer em nos abençoar, mas Ele não necessita nos agradar. Ele tem prazer, são coisas diferentes. E por fim, o não de Deus, em décimo segundo lugar, revela que a nossa vida não é nossa, mas pertence ao soberano. Então, meus queridos, que você possa viver esta dimensão, que você possa andar neste caminho santo e bendito. Se o não de Deus sempre é permeado à bondade do amor do Senhor, o não de Deus, meu querido, se aperfeiçoa na nossa fraqueza, o não de Deus revela que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, se o não de Deus produz tudo isso na nossa vida, imagine o sim. Glorifique o nome de Deus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, eu quero agradecer a tua audiência, pedir que o Senhor te abençoe, te fortaleça, conceda para você a graça dele e que você possa saber que, às vezes, Deus vai te abençoar, vai te honrar e pessoas vão olhar para você e não vão te dar crédito. Não ligue para esse tipo de pessoa. Essa postura Saul teve quando ele foi colocado como rei de Israel. Está em 1 Samuel, capítulo 11, no verso 23, disseram assim: correram e tomaram dali, estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para sua casa. Também Saul se foi para sua casa, Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. E diz aqui que Saul reinou por mais de 20, 30 anos. Por quê? Porque Deus, quando escolhe, ele escolhe, ponto. Então, se a bênção já está na tua vida, se você já tem a promessa de Deus, e pessoas estão te desprezando, estão te desvalorizando, saiba, Saul, porém, se fez de surdo. Se faça de surdo, porque no dia do amanhã, o que tem que brilhar, brilha. Não tem jeito. Que Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor, e até o próximo programa, se o Senhor assim nos permitir. Um beijo no seu coração. Caminho Santo. Muito obrigado pelas suas participações. Rogamos a bênção de Deus que você possa ser completo da graça e do poder do Senhor. Receba o nosso carinho, o nosso amor, e que o Senhor possa iluminar a sua vida, te dando graça, paz e refrigério, em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus nos der graça. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.